Amém? Certo? Abram suas Bíblias em Colossenses. Eu queria que alguém me trouxesse um copo d'água. Colossenses, capítulo 1, apenas o versículo 17. E depois quero ler Romanos. Todo o livro de Romanos. Não estou nem prestando atenção no que eu estou falando. Amém, irmãos? Não estou achando Colossenses. Ah, está aqui. Colossenses 1, versículo 17. Diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém? Então repita comigo assim. Quem tem aí NVI, repita comigo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém. Vamos para Romanos agora, capítulo 8. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vocês vão repetir comigo, então. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos aquietar agora, Deus, a nossa alma, nosso coração diante do Senhor. Queremos estar com nossos ouvidos, Deus, atentos à voz do Teu Espírito, Senhor. Ministra e fala comigo, fala com cada um de nós. Teu Espírito está em nós e somente Ele pode nos proporcionar a graça de compreender, de tornar carne aquilo que nós compartilharemos nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós, mais uma vez, ministra a Tua palavra, que é vida no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, eu falei um pouco sobre essa questão da dúvida, né? E eu queria dar uma continuidade a respeito desse assunto, porque muitas coisas acabaram ficando sem eu concluir, e eu quero continuar falando sobre isso, então, hoje. Quem quiser ouvir o que foi dito semana passada, Metalcast, né, tá lá para vocês ouvirem, tá certo? Nós estamos falando sobre dúvida. Dúvida e fé são as duas coisas que sempre têm caminhado juntos, né? Porque a gente, às vezes, tem a impressão de que quem tem fé não tem dúvida, e isso não é verdade, né? A gente tem a impressão de que, pelo fato de eu ser cristão, eu nunca terei dúvida em alguns momentos na minha vida. Mas isso não é verdade. A gente caminha e há momentos em que a gente realmente questiona algumas coisas. É óbvio que isso vai até um determinado ponto e a gente tem que tomar muito cuidado também com algumas coisas. Mas é um fato que dúvida e fé caminham juntos. Apesar de parecer uma coisa contraditória, na prática, acaba acontecendo isso. Eu posso criar a teoria que eu quiser a respeito disso e dizer que não, fé e dúvida não caminham juntas, mas na prática isso acaba acontecendo, né? Então não adianta vir um teólogo me dizer que não, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza, mas a dúvida também é presente, né? A dúvida está lá. E também nós temos na Bíblia que em vários momentos, quando você olha para a vida de Davi, você vai pensar que Davi, por exemplo, em alguns momentos duvidou de Deus? Que Davi não tinha fé? Alguém ousa dizer que Davi não tinha fé? Aquele cara que pegava um exército pequeno e enfrentava um exército 10 vezes maior que o exército dele, era um cara que tinha fé, mas era um homem que também se escondia nas cavernas. Quando você olha para a história de Elias, você vê um cara que era capaz de chegar lá, desafiar todos aqueles sacerdotes lá de Baal, operar todos aqueles prodígios milagrosos que operou, porém, né, bastou Jezabel bater o pezinho que ele correu para uma caverna, se escondeu e teve medo. Ou seja, Há momentos realmente que na nossa caminhada com Deus, nós fraquejamos e nós realmente somos um pouco contraditórios daquilo que a gente afirma ser. Ok? O bispo Leslie Nelbigen, ele diz o seguinte: tentar a Deus significa procurar obter mais certeza do que a que Deus já deu. Na minha conversão foi uma coisa muito impactante, assim. A minha conversão ela foi muito radical, assim. Apesar de eu ter entrado num processo, como todos nós entramos, num processo de santificação, onde Deus começa a trabalhar na nossa vida, a minha conversão ela foi muito impactante. E uma das coisas que eu tinha certeza é que eu tinha encontrado a verdade. Eu não tinha dúvida de que Jesus era tudo aquilo que eu sempre procurei. A gente, como ser humano, a gente é completo pelas relações que nós temos na vida, né? Os amigos nos completam. Uma pessoa sem amigo realmente é uma pessoa infeliz, solitária, não tem alguém para compartilhar a vida, né? Tem um filme muito bom chamado Wild Life, acho que é o nome, Vida Selvagem, acho que é isso. Alguém assistiu esse filme? Natureza Selvagem? Esse filme, Natureza Selvagem, não lembrava o nome. É um filme muito interessante que mostra um cara que decide viver sua vida pelo mundo, sai de casa e vai viver no meio da natureza, sozinho. E não vou contar o filme, porque vocês vão ter que assistir, mas a conclusão do filme é que felicidade que não é compartilhada não é felicidade. Vida que não é compartilhada não é vida. A vida solitária realmente é a pior vida que você pode proporcionar para uma pessoa, é você pegar um ser humano e colocar ele dentro de uma solitária, deixar ele lá, apodrecendo lá dentro, sem nenhum tipo de relação. O ser humano realmente enlouquece, né, na solitude. Não essa solitude boa, que é a solitude da contemplação, né, quando você entra no teu secreto e vai ficar a sós, ou consigo mesmo com Deus, né, que tem hora que a gente precisa ficar a sós com a gente mesmo. Certa vez um psicólogo desafiou um cara que tinha muito problema com ativismo, desafiou esse cara dizendo assim: cara, eu precisava que você ficasse um pouco sozinho, né? Que você entrasse lá e ficasse sozinho. E tá, uma semana depois ele voltou para a sua terapia novamente. E aí, como é que foi? Não mudou nada, mas como é que foi? Eu fiquei sozinho, tal, assistindo televisão, na internet, né? Tentei ficar um pouco mais sozinho. Não, mas não era isso que eu falei. É você ficar sozinho com você mesmo. Só você. Sem televisão, sem internet, sem nenhum tipo de distração, a não ser você com você mesmo. E ele falou assim, eu falei assim: pois é, e se eu não gostar de mim mesmo? Então a gente tem essa dificuldade, né? É muito difícil nós gostarmos de nós mesmos. A gente está o tempo todo sendo desafiado por isso. Então a vida é assim. Então a gente procura relacionamentos no sentido de amizades. Nós depois também somos completos quando você encontra a pessoa que você ama, né? É uma coisa interessante a vida de casado, né? Que depois que você casa, há algo em você que realmente completa. É uma coisa que quando eu era solteiro, sempre tinha aquele vazio e eu não sabia o que era. E quando eu casei, eu entendi isso perfeitamente, que era alguém chamado Kátia, né? Que completaria o meu coraçãozinho, né? E realmente é maravilhoso isso. E a terceira questão também é relacionada a Deus, né? Quando você encontra Deus na sua vida, a vida toma um outro rumo. E isso foi algo que aconteceu na minha vida. Então, quando você encontra Deus na sua vida, a certeza, a direção e a verdade estão ali diante de você. E você começa a caminhar. Então, muito daquilo que está escrito aqui foi a revelação de Deus. Acontece que, muitas vezes, nessa caminhada com Deus, isso aqui não é suficiente para mim e para você. Então, Deus opera um milagre agora. Deus faz um milagre no meu casamento. Deus faz um milagre de cura em alguma área na minha vida, ou uma questão de saúde mesmo. Ou alguém que eu orei e Deus operou um milagre, né? Então, a gente está ali caminhando. Só que muitas vezes a gente começa a questionar Deus e pedir a Deus mais coisas, né? Eu conheço um menino que ele se desviou, não quer mais saber de Deus, está vivendo numa situação bem complicada, porque ele começou a pirar que ele queria ver Deus. Ele começou a orar e falar: Deus, eu quero ver você. Só tem que mostrar a tua face. E começou a orar e pedir para que Deus se revelasse a ele e Deus aparecesse. A moral da história é que Deus não apareceu, né? E se você também está nessa, sinto muito te dizer, mas se Deus aparecer para você, eu vou quebrar o pau com ele. Entendeu? Porque é sacanagem. Isso é fazer acepção de pessoas. Entendeu? E aí, né, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Como comigo não acontece, com você também você não tem o direito. Em nome de Jesus, amém. Lá na eternidade, tudo bem, né, nós dois, irmão dado, a gente vai lá, uma audiência, olhamos cara a cara, face a face. Mas aqui na terra, né, cara, se acontecer, eu vou apostatar. Não quero nem saber. Tá certo? Então, tire isso da sua cabeça, né? Esse jovem procurou isso, óbvio que não havia uma direção de uma liderança para isso, né? Se eu tivesse me falado isso, eu ia falar: filho, você está perdendo o teu tempo. Esqueça isso. Esqueça isso. Você não vê na Bíblia, ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. Tá certo? Se você ver Deus, você vai morrer. Você não pode vê-lo. Ok? Então esqueça essa parte aí, você está liberado. Tá certo? Então a gente começa a procurar na vida, né? De alguma forma, nessa caminhada com Deus, algumas inquietudes começam a vir e fazer parte da minha vida e da tua vida. E a gente começa a não ficar mais contente com as coisas simples da vida cristã. E a gente começa a meio que ignorar algumas questões que são questões básicas da vida. E isso começa, a gente começa a questionar, por exemplo: será que Deus me ama? Faz quanto tempo que não acontece isso na minha vida? Faz quanto tempo que não acontece isso na minha vida? Então a gente começa a questionar algumas coisas, e isso é um tanto perigoso nessa caminhada com Deus. Hoje a Keis me falou uma coisa no carro que foi bem interessante. Nós começamos a compartilhar algumas coisas. Antes disso, o Thiago tinha me compartilhado lá na casa dele um milagre que ele viu hoje de manhã acontecendo na televisão, lá no programa daquela Igreja Mundial do Poder de Deus, é isso o nome, né? Pastor Valdemiro, né? Mostrando uma criança tomada de lepra que foi curada, né? O pastor falou, o pastor pegou um lenço, passou nele assim e deu para aquela mãe. E falou assim: mãe, você vai todos os dias limpar as feridas dessa criança com esse lenço. Se Deus não curar essa criança, eu não quero mais esse Deus para a minha vida. Esse cara fez essa oração ousada. E, de fato, Deus curou aquela criança. E daí aqui está me falando uma coisa interessante relacionada à igreja, lá, uma igreja que ela conhece aí, e algumas coisas que acontecem lá, no sentido de... Quando você pensa na questão de prosperidade, você sempre pensa em quê? Em igrejas, né, que pregam esse tipo de questão. Mas eu não quero falar necessariamente sobre prosperidade, mas algumas igrejas manifestam literalmente muito mais poder, milagre, do que outras igrejas. Por que será? Por que, por exemplo, é mais comum você ver manifestações de milagre nas igrejas pentecostais e neopentecostais do que nas igrejas históricas? Eu não estou dizendo que nas igrejas históricas não acontece milagre e que aqui não acontece milagre, mas é muito mais corriqueiro você ver essas questões acontecendo em igrejas pentecostais. Por que isso? Aqui está proibido de falar. Quem mais ousa? Por quê? Você não pode falar também. Você é marido, é uma carne só, não pode. Porque eles oram mais? Mais ou menos isso. Mas a outra coisa que eu queria saber. Porque eles não são tão racionais? Está chamando a gente do quê? Não. Por que nas igrejas pentecostais acontece mais milagres do que nas igrejas históricas? Por causa de fé? É, mais ou menos, só que ninguém me respondeu ainda. Tá, fala aqui, senão o pessoal vai... Porque eles buscam isso. Ou seja, você só tem aquilo que você busca. Se você começar a realmente buscar a Deus e viver uma vida buscando isso para a tua vida, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor manifeste na minha vida um ministério de milagres. E você começar a buscar a isso de coração. Não estou dizendo que você vai fazer uma oraçãozinha sem vergonha e nunca mais vai orar, e Deus é obrigado a atendê-lo. Mas se você realmente demonstrar na tua vida fome por isso, de manifestação dessas coisas, eu creio que Deus manifestará isso na tua vida, né? Então você vê isso acontecendo muito nas igrejas pentecostais. Por quê? Porque as igrejas pentecostais buscam isso. E quando elas buscam isso, isso se manifesta. Isso acontece. Então muitas vezes isso não acontece na minha vida e na tua vida porque a gente não busca isso. Ok? Essa questão, principalmente de quando a gente não tem respostas para algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Como é complicado isso, quando você se depara com uma questão, né? Tenho um amigo que está passando por um momento crítico e tem algumas questões assim que ele não consegue entender, não consegue resposta, né? E dentro dessa questão, muitas vezes, essa questão de predestinação, essa questão de onipotência de Deus, né, de soberania divina, isso nos confunde muitas vezes, não confunde? Não confunde eu e você, muitas vezes, essa questão de que Deus é soberano, de quando você chega lá na Bíblia, a Bíblia diz assim, que não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus, não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Que não, um pardal não cai morto, se não for da vontade de Deus, que um fio de cabelo teu, né, não fica branco se não for da vontade de Deus. Você crê nisso? Crê. Mas o fato é o quê? Qual que é o fato? O meu cabelo fica branco. Pardal morre? Morre. Folha de árvore cai? Cai. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que por mais que eu olhe para isso aí, mas não é da vontade de Deus, né? A gente começa a questionar a Deus. Então, tudo na nossa vida a gente questiona baseado nessa questão da soberania de Deus, né? Então, alguém, uma certa vez, desafiou, um repórter desafiou, ligou para Filipe Anse e falou assim: Filipe Anse, tem como você vir aqui no nosso programa aqui e explicar por que que Deus permitiu a morte da princesa Diana? Quero que você venha aqui nesse programa e você vem explicar para a gente por que Deus permitiu a morte da princesa Diana, né? Filipe Anse, no momento de carnalidade, né, responde assim: mas espera aí, não seria mais certo eu ir falar por que que um cara bebeu, encheu a cara e saiu dirigindo a 100 km por hora num túnel estreito e que Deus não tem nada a ver com isso? Não é essa a lógica? Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está tratando de questões relacionadas a Deus, quando a gente sai da nossa posição de criatura finita e que não consegue entender nem a nós mesmos e queremos entender algumas questões que são mistérios de Deus, né? No dia do velório do meu pai, eu estava louco, estava pirado, né? Porque eu não sabia se meu pai tinha ido para o inferno ou para o céu. E a única questão que me preocupava naquele momento era isso. E eu estava ali, sentado, e um dos pastores que estavam ali presentes, pastor João, veio na minha direção, me viu daquele jeito, me deu um abraço, e falou assim: tudo bem, Pipe? Eu falei: não. Eu falei: o que que é? Eu estou aqui me consumindo em perguntas e questões, isso está me consumindo. Ele falou: o que que é? Eu falei assim: eu não sei para onde meu pai foi. Pela condição em que ele morreu, né? Eu não sei para onde ele foi. E o pastor João me abraçou e falou assim: aquilo que é de Deus, é de Deus. Isso é uma resposta que você nunca terá. A questão não é a tua pergunta, a questão é o que você fará com isso que está acontecendo. Então, sempre a pergunta de Deus para mim e para você. Geralmente Deus gosta muito de responder me fazendo uma outra pergunta, né? Então, quando a gente está passando por um momento assim que a gente não entende, por exemplo, vou lá, quebro minha perna, perco alguma coisa na minha vida, passando por uma situação financeira, né? A gente sempre tende a perguntar para Deus: Deus, por que você está permitindo isso na minha vida? São as perguntas. E Deus, como um cara muito legal que ele é, ele nunca responde. Alguém já viu a resposta de Deus assim, na hora, no momento, assim, que você está ali no trânsito, né? O engarrafamento, você: Deus, por que que eu estou nesse engarrafamento? Daí uma luz aparece assim, um anjo do Senhor senta do teu lado e fala assim: não, filho, é o seguinte, você está nesse engarrafamento porque tinha um caminhão lá na frente que ia vir desgovernado e ia matar você. Entendeu? Então eu quis te poupar a vida deixando você aqui, né? Ou seja, Deus, parece que isso acontece com vocês, né? Porque comigo nunca aconteceu. Alguma vez vocês apertaram um botãozinho e a resposta veio, assim, saiu igual no caixa eletrônico, assim que você aperta, sai a resposta, tipo um horóscopo assim, né? Que Deus dá na hora a resposta, né? Comigo nunca aconteceu. Acho que com vocês também não, né? É interessante porque na hora A única pergunta que fica é a pergunta que Deus devolve. Então, Deus, por que que isso está acontecendo? Há uma resposta bem assim: não te interessa. Não interessa a tua pergunta, o que interessa é o que você vai fazer com essa situação. Porque já aconteceu, e agora? O que que você fará com isso que está acontecendo? Então, é interessante essas questões, né? Em momentos de dor, a gente quer resposta. Deus só quer uma coisa de mim e de você. E não é responder nada, é a tua confiança. É saber se ainda ali, nesse momento, eu e você continuaremos confiando nele. Essas leituras que nós fazemos da vida, né? Certa vez uma mãe pegou, no momento de loucura, insanidade, colocou dois filhos dentro de um carro, colocou numa ribanceira, tinha um lago embaixo, né? Colocou as crianças lá, amarrou as crianças lá dentro do porta-mala, eu acho que foi, não lembro direito a história, e jogou, colocou o carro no ponto morto e jogou o carro ribanceira abaixo. Quando o carro começou a ir, houve um momento de arrependimento dela. E ela começou a gritar desesperada: Deus, Deus, Deus, não permita que meus filhos morram. A moral da história é que os filhos foram para baixo d'água, morreram. Adivinha de quem é a culpa? De quem que é a culpa? Ela não orou? Então, a culpa é de Deus. Entende? Quando a gente pensa nessas questões a respeito de Deus, assim, há na Bíblia, em algum momento, Deus indignado com alguma coisa? Vocês acham que Deus se indigna com alguma coisa? A Bíblia que vocês leem, que é igual à minha, vocês veem Deus irado ali? Deus está irado, não está? Em muitos momentos, Deus não tem vontade de nos vomitar, Deus não manda fogo, tem hora, Deus não manda uma nação ir lá exterminar outra nação. Não tem hora que Deus pega, abre a terra e engole todo mundo? Não é assim? Pô, mas a Bíblia não está dizendo que tudo acontece conforme a vontade de Deus? Ou seja, não é uma contradição dizer que tudo acontece conforme a vontade de Deus e ao mesmo tempo Deus estar irado com uma coisa que é a vontade dele? Não está parecendo uma contradição? Ou seja, se a Bíblia está dizendo que tudo acontece conforme a vontade de Deus, mas Deus se ira com algumas coisas, significa que muitas coisas que acontecem na minha vida acontecem não porque ele quer. Porque aquilo não é propósito dele, não é objetivo dele, não é aquilo que ele projetou para a minha vida e para a tua vida. Mas acontece por uma permissão, mas não porque ele quis que aquilo acontecesse. Esse mistério da vontade de Deus é algo que eu e você talvez jamais venhamos a conhecer e a compreender. Não sei nem se na eternidade a gente chegará a entender a mente de Deus. Porque a gente pensa que a gente vai virar Deus, né? O máximo que a gente vai virar é algo maior do que a gente é hoje. Mas não sei se nós saberemos de tudo, de fato. Tomara que sim. Então a gente entra nessas coisas, né? Aí essas perguntas pararam de me consumir. Descansei em Deus, falei: bom Deus, se eu não vou ter uma resposta, eu tenho que continuar em frente. Tenho que continuar caminhando. Em nome de Jesus. No momento em que nós somos desmascarados como seres frágeis e mortais, atacamos violentamente quem não é assim. Quem não é frágil? Deus. Uma vez C.S. Lewis disse uma coisa interessante, que você guardasse isso. Se Deus quiser que eu escreva mais livros, seja bendito. Se não quiser, seja bendito do mesmo jeito. Talvez seja melhor para minha alma que eu perca a fama e a capacidade para não sucumbir à doença maligna da vanglória. Ele estava vivendo um momento no ministério dele sem muita inspiração, né? E ele fez essa oração, ou pronunciou essa frase. Eu fico assim, pensando assim, uma das coisas que eu invejo em C.S. Lewis é a mente de C.S. Lewis. Né? Como um homem consegue ter tanta sobriedade e encarar a fé e a caminhada dele com Deus da forma como ele consegue encarar? Né? Um cara que tem toda a oportunidade na mão para se tornar uma estrela, né? alguém poderoso, alguém com fama nesse mundo, esse cara tem a capacidade de olhar para um momento de crise, de falta de inspiração no momento em que ele estava ali e dizer assim, se Deus não quiser mais que eu escreva livros, que ele seja bendito. Será que eu e você temos a capacidade de dizer isso para Deus? Será que a gente é capaz de renunciar? Às vezes eu tenho medo de algumas coisas com relação a Deus. Tenho medo que às vezes fica surdo, por exemplo, né? Porque eu não sei, eu não saberia o que é viver sem música. Eu não sei. Então, às vezes, se você me ver com meu fonezinho aqui, que eu estou tentando preservar um pouco mais, tentar aguentar mais uns 40 anos aí pela frente, né? Mas música direto, isso aí vai minando, né? Você que gosta de usar, né, fone de ouvido aí, ó, com muito alto, tome cuidado, porque é irreversível, viu? Cuidado. Quando a gente lê a história daqueles três jovens na fornalha, lá no livro de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Abednego? Abednego, nome bonito, né? Abednego. Abednego. Deve ser egípcio esse rapaz. Quando você lê lá em Daniel 3:17, aqueles três jovens sendo levados para aquela fornalha, diante daquele rei, eles falam uma coisa interessante. Queria que vocês escutem. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Será que nós temos capacidade de dizer isso? Olha, o Deus em quem eu creio é capaz de me tirar dessa, é capaz de me livrar desse momento, é capaz de me levar às alturas, de fazer um arrebatamento total na minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, se nada disso acontecer, mesmo que o mundo desmorone na minha cabeça, eu quero te dizer que eu permanecerei crendo nele. Acho que Deus está precisando levantar uma geração de fé, né? Uma geração que volte a crer nele, em qualquer situação. Essas viagens do desertor têm sido uma benção, porque a gente tem aprendido a dormir no chão, a ficar sem dormir, a comer o que Deus proporciona. Sono, equipamento ruim. Chega lá, estamos aqui, Senhor, para fazer o melhor do Senhor, que seja para a Tua glória. A gente tomou uma postura ontem aqui no show, antes da gente tocar aqui, a gente fez uma oração ali, falou assim, Deus, a gente só está aqui pelo Senhor, é para a Tua glória a gente está aqui. A gente vai fazer o que a gente foi chamado para fazer. A gente quer subir aqui e falar do teu amor, porque se nós não viéssemos aqui, o dia que a gente começasse a se envergonhar de fazer isso, a gente pede que, por amor ao teu nome, o Senhor nos arranque dessa banda, desse ministério. O dia que o desertor parar de ser uma banda que tem uma proposta de pregar o evangelho, eu prefiro que Deus me mate antes desse dia chegar. Eu tenho vergonha de banda que tem vergonha dele. Vergonha, e eu dou pulo de alegria quando essas bandas acabam. Faço uma festa, falo glória a Deus, acabou. E me entristece muito quando vejo bandas como Sky Metal, que era uma banda que estava aí pelo Brasil inteiro pregando o evangelho e por um momento agora está parada, mas eu sei que se isso está acontecendo é porque Deus está na frente. Às vezes a gente pensa assim em Jesus, naquele momento na cruz, né? O que se passa pela minha cabeça, pela tua cabeça, quando Jesus chega lá na cruz e começa a falar assim, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ali não foi dito apenas para encher linguiça na Bíblia? Aquilo ali não foi dito apenas para criar uma confusão teológica em mim, em você, a respeito da Trindade? Como é que pode? né, a Trindade existir três deuses, um na cruz morrendo e um outro Deus abandonando esse Deus que está morrendo na cruz. O pai olha para o filho se sente desamparado. Né? Isso não é para criar algum tipo de confusão na minha cabeça, na tua teologia, né? Mas é algo para deixar claro para mim e para você, de que o Filho de Deus se sentiu abandonado na cruz, por mim, por amor a mim e por amor a você. Se Deus, na sua vida em carne, como homem, provou de situações extremas em que talvez não entendesse completamente, né? Não sei até onde Jesus, como homem, havia um conhecimento total de todas as coisas, porque há coisas que ele fala ali que a gente não consegue entender. Por exemplo, quando Jesus fala assim, porque o dia e a hora em que o fim chegará, eu não conheço, só o Pai sabe. A gente não sabe aonde a encarnação de Cristo limitou a sua divindade. A gente não sabe. Uma coisa é fato, que Deus não se permitia ser tocado. Jesus se permitia ser tocado. O Pai, se o povo tocasse no monte, na hora que ele estava manifestado ali, era fulminado. Jesus foi tocado pela maior escória do seu tempo. Até onde... E era Deus, 100% Deus. É isso que a ortodoxia diz. É isso que a nossa fé diz. Que o Deus, 100% Deus, se tornou um homem, 100% homem. Mas, de alguma forma que eu e você não entendemos, viveu sua vida na Terra, 100% homem. Caminhou, provou, e foi tentado em todas as coisas. Paulo falando aos Filipenses... Já estou quase encerrando. Diz assim, aprendi o segredo de viver. E eu quero que você preste atenção no que Paulo está falando. Aprendi o segredo de viver. Contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O segredo da vida, o segredo de ser feliz, de fato, é você estar contente com toda e qualquer situação. A Seishun Oye tem umas coisas interessantes, assim, né? Não estou aqui para defender a Seishun Oye, mas também não sou aquele crente ignorante que acha que uma verdade, porque foi dita pela boca do diabo, deixa de ser verdade. É. Tem gente que é assim. Porque foi um pastor, o pastor pode falar a maior heresia lá do inferno, porque foi um pastor, a gente vai lá, fala amém, assina embaixo, né, e compra o livro do Carlyle para casa. Né. Agora, pode ser uma verdade bíblica, se foi um espírita que disse, a gente fala, não, está amarrado, em nome de Jesus. Mesmo que o cara falou assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho, está amarrado, em nome de Jesus. Né. A gente até repreende a Bíblia, porque foi um outro cara que não é crente que falou. Né. E os Seishun Oye, eles têm algo na filosofia deles que é interessante, né? Se uma pessoa ligada a Seishun Oye dá com o dedo na quina de uma cama, ao invés de eles xingarem, como nós gogotanos tradicionalmente faríamos, né, ao invés de chutar e xingar, ele agradece. Muito obrigado por essa dedada. Do inferno, mas obrigado. Ele agradece em tudo. É verdade. Eu não sei se é prática isso na vida deles, mas na filosofia está ali. Agradece por tudo, absolutamente tudo. Então, por isso que muitas vezes você encontra fora do reino sobriedade, mas não porque a Bíblia não nos dá ferramentas para sermos sóbrios. É porque a gente realmente é um povinho que, como falei, a gente gosta de complicar o óbvio, né? A gente gosta de piorar as coisas. Não consegue nem mamar direito, a gente já quer feijoada, né? A gente já quer, né, quer comer uma costelinha, né? Com todo o respeito aos stray aqui presentes, né? Amém? Tolstói, para encerrar, Tolstói, ele disse assim, seja o que for a fé e... sejam quais forem as respostas que ela possa dar a quem quer que seja, cada resposta confere à existência finita do homem um significado infinito, um significado que não pode ser destruído pelo sofrimento, pelas privações ou pela morte. Então, a verdade é que Tolstói está falando a respeito de respostas, mas eu quero ir além, e das não-respostas. Ir além das não-respostas. Ou seja, aquilo que eu e você estamos vivendo hoje e a minha resposta que eu dou diante daquilo que eu estou vivenciando a Deus, isso vai determinar muitas questões ligadas à eternidade. Eu tenho uma pessoa da comunidade hoje que está fora do reino, ela assumiu essa postura de não creio mais e ponto, beleza. E é uma pessoa que passou por um momento de luta, dificuldade, né, decepção com pessoas, igreja e outras coisas mais. E é uma pessoa que deu uma resposta para Deus. E a resposta para Deus falou é que eu não creio mais. Se a vida cristã é isso, é uma vida onde você pode se decepcionar com pessoas, né? Não sei em qual momento a Bíblia disse que você tinha que confiar em pessoas, né? Mas é uma pessoa que deu uma resposta para Deus. Como é que está sendo isso para você? Como é que você tem respondido às lutas que você tem passado e enfrentado na vida todos os dias? As suas decepções com Deus, com pessoas, né? E com outras coisas mais. Quais são as respostas que você tem dado? Quais são as respostas que eu tenho dado a Deus diante disso? Volto a falar. Dificilmente você terá alguma resposta. Mas você terá que dar. Não tem jeito. Deus não vai responder nada, mas você vai ter que responder a Ele. Isso é algo que eu e você não temos como fugir. O simples fato de eu dizer não quero responder, já é uma resposta. Nós estamos aí, passando por toda sorte de lutas e dificuldades. E nós temos que responder. E a pergunta é, seja qual for a situação que eu passar, seja o vale que eu passar, a luta que eu enfrentar, eu continuarei confiando em Deus. Eu continuarei crendo. Ou sou um cara que serei levado pelas perguntas sem respostas? Feche seus olhos.